Duas coisas nesse tema gostaria de destacar, né? Uma delas, até tomando exemplo a lição que o José nos falou aqui, né, daquele construtor que estava se aposentando e na última casa, sem saber que era a casa dele, né, fez o serviço a trancos e barrancos, como a gente diz, né? Ele disse, essa aqui é a tua casa, é presente, né, dos 30 anos que tu trabalhou. E aí ele, né? Se eu soubesse que era minha, tinha ajeitado melhor lá, aquilo que está torto lá, não tinha feito assim. Aquilo outro lá, aquela pintura lá, toda mal feita. E agora? O que eu vou fazer? Desmanchar tudo? E teve que aceitar assim. Então essa reflexão serve para nós como é a vida. Então, dentro desse aspecto, por que nós fazemos esse tipo de coisa? Porque nós não acreditamos numa lei básica, né, que não falha, que é causa e efeito, ou, como muitos dizem, o karma. Nós acreditamos realmente nisso? De verdade? Será que então, se eu acreditasse, vamos pegar esse exemplo, né, para não pegar nós, né? Se aquele construtor lá acreditasse realmente nisso, se eu fizer uma casa mal feita para uma outra pessoa, e alguém vai fazer uma coisa mal feita para mim. Quando eu precisar que faça a minha casa, vou fazer mal feita e vou me ralar. Se eu fizer a comida mal feita lá do restaurante, os caras que vão comer, alguém vai fazer uma coisa estragada, né? Vou estar lá salmonela, né? Que é aquilo que me vem na cabeça agora, e eu vou ficar uns 3 dias no banheiro. Eu iria fazer comida mal feita? Quando eu vou fazer uma roupa, se eu fizesse, não atasse os nós, né? E os dias depois ela se rasgaria toda, né? Descosturaria. E alguém ia fazer uma coisa mal para mim e eu ia fazer mal feito. Então, minha gente, nós realmente fazemos as coisas mal feitas porque não realmente acreditamos nisso. E todos sabem disso. Né? Ninguém aqui nasceu antes de 2000 anos, né, nessa encarnação. Né, todo mundo tem menos que 100 aqui, né? E há 2000 anos atrás, está lá escrito, quem com a espada fere, com a espada será ferido. A cada um segundo suas obras. Essa lei aqui. Então, todo nós sabia desde que nós nascia, né? Os avós ensinaram para os pais ensinaram para nós, todo mundo está sabendo. Mas a gente não engole muito isso, acha que dá uma dribladinha na lei, ninguém está vendo. E a gente vai levando. Então, quando, por não acreditar nisso, ou por sermos preguiçosos, que é a outra força que nos leva a fazer as coisas mal feitas, né? Nós plantamos o nosso karma e colhemos o nosso karma. E fazemos, sim, de propósito, porque não acreditamos nisso. O cara está passando na rua, né? Pô, eu não posso ter um carro como esse, né? Só pega um prego e risca todo o carro do outro. Se fosse o carro dele, ele fazia? E quantos o fazem? Então é maldade mesmo que a gente deixa despertar de dentro de nós. Tanto fazer a coisa mal feita, quanto fazer por maldade. Espero que nós, nenhum daqui, faça isso, né? Mas bem que a gente ouve tantas histórias, principalmente quando eram crianças, né? Ou preparar uma, né? Bota lá um balde d'água em cima da porta, né? Quando o cara abre a porta, o balde d'água cai na cabeça. Ninguém fazia isso? Ninguém viu falar nisso? Então, nós somos aí, né, criados dentro de uma educação espiritual muito aquém, né? Porque ainda não aprendemos. E quero falar um outro ponto muito importante que eu peguei nesse texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. E um trechinho vai fazer com que a gente perceba que todos nós, eu posso estar julgando vocês aí agora, né? Vocês dão licença que eu vou julgar, né? Todos nós cometemos esta falha aqui. Querem ver? Se vocês não concordarem, levante a mão e diz: Ademir, eu não erro isso aí. Faz favor, fica quieto. Eu vou dizer, desculpe. Mas ele fala dos os trabalhadores, né, da última hora, que é agora a época realmente de trabalhar para o bem, né? De nós melhorarmos para a nossa seleção aqui, que está sendo feita na Terra. Mas se tivesse esse trabalhador se recusado ao trabalho a cada hora do dia, né, em vez de atender o convite, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, a preguiça, né? Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada, de receber pelo trabalho? Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, nem sei de quem que é a casa, que não amo, sei lá para quem vai? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o seu salário do obreiro, mas a preguiça, ou da preguiça, né? E aí? Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente parado na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor, ao trabalho do dia, em cometer atos culpáveis? Né? Além de não fazer o bem, cometer atos culpáveis, usando o tempo ao contrário. Que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se usurpado, né, em todas as coisas ruins da humanidade, que será, pois, daquele? Basta-lhe dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo. E este é o ponto que eu quero destacar. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti. No momento, esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais, não podes mais trabalhar na minha vinha. Quem não aproveita mal o tempo de nós? Será que nós aproveitamos realmente bem todo o tempo? O José falava primeiro, né? Mais ou menos um dia dividido assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de estudos, lazer, etc, etc, e 8 horas de sono, né? Quem aproveita aquelas 8 horas de estudo, tá, tá, tá, na nossa sociedade? Leitura, que nem vocês agora que estão vindo aqui para uma palestra, né? Um programa que não seja as novelas, é outro, que tem tão poucos. Então, Jesus diz: ó, não tenho mais tempo para ti, tu não é um trabalhador bom. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. A gente observa várias pessoas, né, que vêm e nos procuram aqui na Casa Espírita porque perderam um emprego e não conseguem mais encontrar um outro emprego. Isso é comum. O que que nós perguntamos? Como é que você trata a questão do trabalho? Como é que você tratava o teu emprego anterior? O que que você pensa do trabalho? É? Ele é um instrumento de ânimo para a tua vida? Você gosta de trabalhar? Você realmente faz o teu melhor? E qual é a resposta que nós observamos? Não. Eu levava, né? Eu deixava assim. Eu construía a minha casa, né? daquele jeito, não era para mim mesmo. Eu construía a casa, que não era minha, daquele jeito. E aí a vida vem e... Agora você vai sentir a falta e vai aprender a valorizar. É o natural. E falo para vocês que a pessoa que realmente se propõe a mudança séria no conceito desse trabalho, que faz um acerto de contas com Deus, diz assim, a partir de hoje eu vou mudar esse critério, e começa a fazer as melhores coisas lá na sua casa, se propõe a ajudar o vizinho, se for o caso, que pediu, né? Mas fazer tudo caprichadinho, não tenha dúvida, vai encontrar trabalho. Não tenha dúvida. Claro que se você não tem preparação para ser um cirurgião médico, né? Tu não vai ser um cirurgião médico, tu vai ter que se adaptar a outra coisa. Mas quem valoriza realmente o trabalho, também aceita fazer outras coisas, até encontrar aquilo que realmente gosta de fazer, que ama fazer. Vai crescendo. É assim a vida. Então a gente também tem que passar por essas provas para atingirmos, né, aquilo que nós realmente nos propusemos a fazer. E experimente, né? E vocês, eu digo assim, até aconselhem as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, podem dizer, e se não funcionar, só tem uma razão: não foi de coração. Não foi de coração. Ou então aqueles lá em cima, Deus, é injusto. Não é verdade? Qual é o pai, qual é a mãe, né, que está aqui, que o filho aprontou um monte e o filho chega assim e disse, pai, mãe, eu agora aprendi que aquilo que eu fiz lá está errado. Não vou mais fazer. Pode me cobrar, me oriente, que agora, a partir de hoje, eu vou ser outra pessoa e vou te provar que eu vou ser um filho fiel, trabalhador, estudioso. Qual é o pai e qual é a mãe que não dá chance para o filho? Então, será que Deus é pior que nós? Com certeza não, né? Agora, a coisa não pode ser aqui, né? Ela tem que ser aqui. Aí a coisa funciona. E esta é a grande realidade, minha gente. Então, nós temos que cada vez mais acreditar na vida com essa instrução, com essa instituição, com essa razão, com essa verdade. E tentarmos aplicar isso. E funciona. E dá certo. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Com o tempo, a gente vai percebendo que as coisas realmente dão certo. Claro que, às vezes, elas parecem... a coisa parece demorar. Né? Não vai chegar. Parece não ir. Mas é uma prova que Deus nos dá, assim, da tua fé. Agora, mantenha-te firme e avança para te ver se não funciona. Quando você menos esperar, a coisa funciona. Né? Ou então, Deus, né, é meio duro demais com nós. Mas com certeza não é, porque nós sempre dizemos que Deus é Pai, bom e justo. Todo bondade e todo amor. E logo, isso tem que funcionar na vida também. Certo, gente? Então esse é o recado da nossa mensagem de hoje, de nós realmente procurarmos fazer hoje o nosso melhor. E a gente, nem que dê uma balançadinha, mas temos que retornar e fazer o nosso melhor, porque aí a vida vai andar bem. Fazer aos outros, encerro com a mesma frase que o José encerrou, fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse para nós. E ponto final, né?